E aí, como é que ele tá? Falou lá pra coroa, mano? Ah, então, a notícia que eu tenho lá de fora é que, mano, o caso tá grave, entendeu? Provavelmente vai ser fatal, mano. Não, tio, vai recuperar. O bagulho é o seguinte, mano. Tem que fazer um corre aí igual os meninos lá fora lá. Passou manear essas ideias, ver qual que é essa fita aí pra nós correr atrás, mano. Mano, vou soltar a voz ali, vou ver se eu consigo sair pra ver essa fita também, mano. Abri os olhos, vejo grades e concreto é zica. Hoje é visita, eu quero ver minha família. Sonhei com morte e a noite passada nem me liga. Da minha mina, dos manos quero ter notícia. Há alguns dias meu irmão veio me visitar. Ficou lá fora, devido às normas do lugar. Depois de muito tempo só lembrando e com saudade, eu pude vê-lo acenando de fora das grades. Minha coroa hoje chegou na portaria aflita. Logo de longe eu percebi que ela estava abatida. Se aproximou, me abraçou, notei que não queria que eu soubesse na real do que acontecia. Falsa amizade, trairagem, pilantragem fez meu irmão sentir o gosto da crocodilagem. Pra minha mãe, desilusão, só decepção. Tendo um filho quase morto e outro na prisão. Será que vai sobreviver? Falou mais alto o grito da PT. Infelizmente não há nada a fazer. Mais uma mãe que vê seu filho morrer. Será que vai sobreviver? Falou mais alto o grito da PT. Infelizmente não há nada a fazer. Mais uma mãe que vê seu filho morrer. Eu, criminoso, que não perdoava ninguém. Fui enquadrado pelo desespero e feito refém. Nem pensei em orar pela sua recuperação. A sede de vingança envenenou meu coração. Um maluco, uma arma velha, um tiro só. O meu mano numa cama de hospital vai de mal a pior. Ou distante do bem e mal informado. Me pergunto quem será culpado, Deus ou o diabo. O resultado do seu erro e do meu ódio pegou pesado. Um dia antes do enterro eu fui comunicado. Eu algemado, polícia pra tudo que é lado. Eu vi meu sonho de família sendo enterrado. Olhar inconformado, cai lágrimas, do céu cai chuva. Enquanto isso, seu corpo desce a sepultura. Naquele instante só Jesus tinha o que eu queria. Descanse em paz, amanhã é outro dia. Será que vai sobreviver? Falou mais alto o grito da PT. Infelizmente não há nada a fazer. Mais uma mãe que vê seu filho morrer. Será que vai sobreviver? Falou mais alto o grito da PT. Infelizmente não há nada a fazer. Mais uma mãe que vê seu filho morrer. Quantos mais se vão pra entender que não existe volta? Cortejo e cemitério não precisa de escolta. Se o que era precioso se foi, a morte veio em troca. Onde é plantado o amor, acredito que o ódio não brota. Querem que eu fale de paz no êxtase da guerra, mas como manter a calma onde o medo impera? O pesadelo vem pra contradizer os meus sonhos. Não importa o que pensam de mim, sou guerreiro e me imponho. Lá se foi um aqui, um ali, se pra um lá também. A hora da ceifa é estreita e o arrependimento vem. Eu também já senti na pele a dor da despedida. A tristeza do choro da Deus fizeram parte da minha vida. A inversão de valores resulta em túmulo e flores. Perdão, Senhor, pela época que gerei dores. Arrependido hoje trago comigo memórias da escuridão dos meus valores invertidos.